A mil pés. Bom, é o 924, autorizado decolagem do pistão 1-0. Vento 1-40, grau 08 nós. Mike cruzou a 3. Mike, Golf Mike, aguarde para o cruzamento da 28. Mike. No 33, autorizado a linha, monta cabeceira 1-0. Bravo que Luiz, que, ó, chama o controle 1-9-8. Alfa Vitor Julieta, autorizado decolagem, pista 1-7, vento 1-40, grau 08 nós. Luiz, que este é o controle de Salvador, a princípio mantém a mil pés e mantém o corredor. O senhor vai no voo visual até Aracaju, confere. Mike, Golf Mike, autorizado cruzamento da cabeceira 28. Guardião na escuta. Positivo, o controle está ciente. O senhor deseja alterar a altitude? Ciente, informe, livrando a zona de controle. Controle, boa, 924 da Gol, decolando esse escudo. 924 da Gol, este é o controle Salvador, contato radar. Boa tarde, senhor. Boa. Tira uma dúvida pro 924, após Puca, voa Aracaju ou voa posição Jamo? Puca, Jamo. Positivo, obrigado. Taxi Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, e o ponto de espera Torre em 1-8.6, o ajuste 1-0 no 4, bom voo. Alfa Vitor Juliette decolou de 1-1, no chama em controle 1-1-9.8. Controle 1-9.8, Alfa Vitor Juliette. Gol no 33, seja autorizado, decolagem, pistão 1-0, vento 1-40, grau 08 nós. Boa tarde, o Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, decolou da cabeceira 1-7, está ingressando no corredor Axé, atendendo para 1-10. Alfa Vitor Juliette, meu cordial, prossiga visual e sempre na escuta. Com 394, chame Recife 1-2-5-1. Com cordial, para a escuta, mantendo em condições visuais e Alfa Vitor Juliette. Gol 1-3-9-4, controle. 1-3-9-5, 1-3-9-4, prossiga, senhor. Chame 1-2-5-1. 1-9-5-1, 3-9-4. Gol 924, controle. Na escuta, prossiga. Contando com a benevolência do melhor centro de controle do Nordeste, o mesmo lhe autoriza o voo direto para Maceió. Muito obrigado, senhor. Voo direto Maceió da presente, 924. Bom, 363, decolou 1-3, chama o controle 1-9-8. 1-9-8, 1-3-3-3. 5-5-4-8-9, autorizado a linha e mantém a cabeceira 1-0. Este é o controle, meu cordial, está em contato radar. Ok, contato radar, mantendo perfil da saída, 1-3-3-3. Correu, Mike Golf Mike. Prossiga, Golf Mike, Golf Mike. Ok, já está na final para 17. Ciência autorizado, pouso, pista 17, vento 150 graus, 099. Ok, a possibilidade de seguir direto lá para o pátio 5, pátio 0, tá? Autorizado, reporte no solo. Mike, grato. 5489, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 099. Ciente, Mike Golf Mike. Solo às 1:05, Mike Golf Mike. Alfa Vitor Juliette. Na escuta, Alfa Vitor Juliette. Ok, bem, foi passando o através do farol da barra. Você vai fazer toca arremetida em Valença e depois vai para Jacuípe? Afirmativo, Alfa Vitor Juliette. Ah, ok, ciente. Está estabilizado no localizador, chané 62, 190. Oceano 210, localizador em aproximação, redução, cheque pré-pouso, torre 1186, câmbio. 1186, chané 62, 190, perdão, controle do Brasil. Um abraço, capitão. Valeu. 18. Motor 119, 18, 549, obrigado, boa tarde. Obrigado, bom trabalho. Boa. Controle Salvador, boa tarde, é o trip de 5489. Trip 5489, este é o controle Salvador, está em contato radar. Contato radar, 5489. Autorizado a alinhar, reporte pronto na cabeceira 17. 3195 no gate 09, puxa de estacionamento. Autorizado, reporta táxi, estacionamento 3195. Espera táxi. Afirmo, Prata 15. Autorizado decolagem, pista 17, vento 150 graus, 7 nós. Copiou o uísque que usou? Torre, Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. Já está aqui visual com campo, na hora de freitas, se é autorizado, pátio do GRE. Nível 170, vamos ajustar agora 1014, partir direto Duna, descendo para 3000 para o ILS. Autorizado, pátio do GRE, quase 102. 210, no solo 20, livre direito, chame solo 12, no decimal 9. 219, chame 6210. Salvador, boa tarde, Oceaner 6210, livrou na 36, escuta. Oceaner 6210, boa tarde, táxi Alfa, reportando, seu táxi foi Juliette para ingresso. Vai reportar, está Juliette, Oceaner 6210. Decolagem 21, sendo controle 119 decimal 8. Controle Salvador 08, por favor. Controle Salvador, Whisky Kilo Zulu. Kilo Zulu, controle. Kilo Zulu, decolou de Salvador. Tem intenção de voar direto Cairu 2500, autoriza? Livre. Certo, repassar aqui. Salvador, hoje na linha 395 para o táxi, BOB 156, por meio de 4 horas, no Fernando Galhão. Oceaner 6315, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, e no ponto de espera torre 118 decimal 612, o ajuste no 0, no 4, agora bom voo. Obrigado, bom trabalho. Oceaner 6210, após a passagem do Airbus da companhia, ingressa Juliette, posição 05. Gente, aguardando a passagem do Airbus da companhia, posso prosseguir que está aqui até a ponte número 5, Oceaner 6210. Guardião 02, ciente, no solo 23. 5489 após Harbor, direto Conquista. O TAM 314403 autorizado, reporta táxi. Número 5 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus 089. Alinha de volta, repetindo. Luiz, que livrou a zona de controle. Eu lhe transmiti uma informação antes de Harbor e após Harbor, o senhor deveria voar direto para Conquista para encurtar sua trajetória, mas caso o senhor deseje, o senhor pode continuar voando elétrico. Com certeza o senhor não recebeu. Controle. Vitor, Índia Juliette. Passaré 6315 decolou aos 28, sendo controle 119.8. 198, obrigado. O TAM 3144, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera torre em 1 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera, 026, 1014, Zulu, tráfego da TAM, passando 5.300 para 3.000, posição 12 para 1 hora. Ativo, para sua informação apenas, o tráfego está afastado 7 milhas. Azul 4116, este é o controle Salvador, meu cordial. Direto Duna 5000, ajuste 1014 para o ILS, pouso pistão 0. Controle, o Oxenama 395, solicita pro de Quebec, se possível. Está autorizado, Elefa. Elefa, obrigado. Santo 3, 154, desça para 2000 e livre aproximação em LS. 2000, autorizado, ERA. Sendo 315, nível de cruzeiro, é o 340, câmbio. 340. TRIP 5489, chame Recife 1260, caso negativo 125 ano. Está autorizado a descida. Papa Romeu Índio, Novembro Alfa, este é o controle Salvador, meu cordial, retorno visual via Paripe, ajuste 104, câmbio. Salvador, boa tarde, está 3144, decolado, na sua escuta. Estou 3144, este é o controle, Salvador, meu cordial, está em contato radar. Tente, pode voar por aqui? Pode voar Momo. Momo, tente, está 3144. Estou 3154, localizador, estabilizou? Estabilizou. Muito bom, cheque o trem, torre 1186. 186, tenha boa tarde, obrigado, amigo. Boa. Só 3144. Prossiga. Contando com a benevolência do melhor centro de controle do Nordeste, o senhor está autorizado voo direto a Bucu. Gente, muito obrigado, Bucu. Isso é melhor mesmo, hein? Show. Oceano 3-1-5, chame Recife, frequência 1260, caso negativo 1251. 60251. A pista que decola? Pátio? Pátio 5, então a intenção é decolar da 1-7, confia? Pátio 3. Ciência, confirma apenas a radial ideal para Serra November Delta Hotel. Comandor, boa tarde, é o 33154, passando para a baixada para lá. São 3154, autorizado, pouso pista 10, vento 150 graus 099. Pouso 10, 3154. Gente, 300 radial e quantas milhas vai se afastar de Salvador? Agora, quantas milhas se afasta de Salvador? 20, só um instantinho em cópia, por gentileza, o Zulu Lima Tango. Azul 4116, sem restrições até 2500. Para 2500, 4116. Lima Tango pronto, copy. Autorizado para Serra November Delta Hotel, inicialmente 1000 pés, até liberação do controle para o nível 145. Decola da pista 10, com curva direita via corredor axé. Até a liberação do controle para prosseguir para o destino. O controle em 199 decimal 8, a torre em 198 decimal 6 dúzia e aciona 5566 no transponder. Alfa Vitor Juliette, este é o controle Salvador. No pátio 3, reporta para acionamento Zulu Lima Tango. Ciente, Alfa Vitor Juliette. Azul 4116, reautorizado para altitude de 2000 pés. Autorizado também aproximação ILS. Azul 4116. E autorizado para 2000, autorizado também ILS, 1-0, 4.